Era julho. Fazia frio. Inverno. A rua para mim era o pátio. Eu já tinha 10 anos. Me sentia grande. Coisa de moleque que quer andar com os mais velhos. Pois minha maior diversão era ver todos eles. Eram vários. Vinham de todos os lados. Batendo skate, batendo bola, batendo boca. Quer dizer, fazendo batidas com a boca. Cantavam, conversavam, discutiam. Para aquecer, vinho que as minas traziam. E mais latão para fazer fogo. Eu não sabia que cheiro era aquele de mato queimado. Porém, sabia que carro era aquele tudo pintado. Que homens eram aqueles todos armados. Todos fardados. Que batiam, revistavam bolsas e pasta. Xingavam e mandavam todo mundo embora. Só para eles voltarem ainda mais indignados. Para muitos eles eram maloqueiros, marginais, malandros, vários M's. Para mim eles eram os manos, os caras que eu admirava. It may sound crazy.